vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não, não há lugar. Oh, oh. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto. Como tudo.